tristeza, supremo en amor. Cristo quebrou as cadeias do forte, seu cetro arrancado com régio poder. Agora onde estão teus terrores, ó morte? Sepulcro, teus presos irão reviver. Glória rendemos ao bom Salvador, excelso em justiça, supremo em amor, supremo em amor, supremo em amor. Graças te damos, divino Senhor, amparo constante, fiel protetor. Nunca nos deixas, pastor incansável, teu braço não falha nem perde o poder. Presente em bondade imutável, teu povo diriges com alto saber. Graças te damos, divino Senhor, amparo constante, fiel protetor, fiel protetor. Jesus, majestoso reinar, teu povo te espera, não queiras tardar. Vem em poder apressando esse dia, pois tua vontade será feita aqui. Ó, volta glória, trazendo alegria, a igreja suspira ansiosa por ti. Venha, Jesus, mais.